Por onde eu vou? Penso em você. O gordinho não aguento mais viver assim. A noite cai, a noite cai. Não te encontrei, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como os sons, o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como os sons. Vou como os sons. Um dos melhores DJs do Pará. DJ Flávio.